coisa sós, somente nós, nos entelo e alma, sem máscaras, sem armaduras duras, sem armas. Com você fico bobo e me rindo ao seu jogo. Dançar nu com você, até não ter nada a esconder. Nós nus, a sós, somente nós, nos com tudo que temos, pra vermos-nos de perto, sem segredos, sem farsas. Teu jogo.